4207, deixa para 3000 pés. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar. Rompa 7-2, estabilizado, nacional BLS, 7-2, da onde é? 7-6, acho minha torre, número 8, desse malado. Vou dar sim o braço para TV, pode ir. Aí. Sou 1184, chame receita de frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 245, 2685, sente leve. Você está chamando o controle? Passando na venda, cliente mais. Igual com a rotatória? Na rotatória. É na torre, eu não vou te desmar mais 5, na venda, cliente mais. Torre, eu não vou te desmar mais 5, na venda, cliente mais. E a Serra Torre, eu só tenho 6 mais de localizadora do 4207. 4207, completo o final do procedimento, deixa para 2000 pés, chama a torre 198, decimal 9. Gente, completa o procedimento, chama a torre 198, decimal 9, que está do 4207. Jet Serra Tango, serviço radar encerrado a 4,2 milhas noroeste de Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame o centro na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. E 2645 secundário. 1104, posição radar encerrada a 4 milhas de coral. Chame o controle Aracaju na sequência 120.3. Voo 1739, canceladas restrições de altitude em FAP, desça para 2.000 pés, MH 1015, livre aliança de coisa, pistão 0, reporte estabilizado. Afirmativo com 1015, desce 2.000 pés, cancelada, tá? Reportado estabilizado, X-ray, da 10, voo 1739. Tango Tango, confirme o estimado para pouso, seu estimado para ingresso na terminal Aracaju. Controle Salvador, voo 1621 decolado, boa tarde. Voo 1621, contato radar na decolagem, suba via Dael para o 360. Via Dael, o 360, voo 1621. Gente, bravo, tamo certo. 198, acendo a identificação dessa via Mari para nível 050, QNH1014. Bravo Tango Tango, confirmei, irá manter o 1.500 pés até o destino? O Gol 1739 estabilizado, X-Ray 10, quanto está bem? Gol 1739, complexo, na torre 198, decimal 95. Gol 1739. Pressão Amador, bom dia, Gol 1648, decola. Gol no 648, contato radar na decolagem, estuda via PUCA ao nível 350. Via PUCA 350, possibilidade de coordenar direto por Odijama ou Mateó? Principal voo na proa de Jama. Jama, 648 graus. Sessão no 1510, Bravo Tango Tango, Senegal 1095. Sessão no 621, chame o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, 133, décima 25, boa, no 621, sei lá. Atenhada a linha da cola da 1-0, ventou no 60 graus, ficou no 0, né? A linha da cola no 0, sinal 1-4. O 1648 chama o Sérgio Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 235.48, boa. Passei 998, cancelaram o registro aí, já instituí o impacto, deixa para 2000 pés, NH1904, no 4. Livre ali essa coisa, pista 90, reposta estabilizada. Controle de Salvador com direcionamento 14. Canal 6140, contato radar na decolagem, suba via Pouca para 350. Pouca 350, 6140, pode levar Pouca direto? Autorizado, Chanel 6140, Pouca da presente. Obrigado. Bravo Tango Tanco, serviço radar encerrado a 35 milhas nordeste de Salvador. Livre a frequência para autocoordenação. Bravo Tango Tango, após ingressar na terminal Aracaju, chame na frequência 1-2-0-2-3. Controle, já está na frente, Serra Tango. Serra Tango Delta, contato radar na decolagem, se deve a Momo para o nível 180. Momo, 180. Complete na torre na noite da semana. 895, Meu 140, se der restrito ao nível 310. Restrito 310, chama em 6140. Canar 6140, chame centro Recife, frequência 125.45, autônomo 26.85. 25.38, Canar 6140, ponto. Papapá, Juliette, Mike, November, acendo da interceptação. Da presente voo na proa de Mari para interceptar a chegada, deixa o nível 060, PNH1-014. Ok, autorizado o TAP, então, Juliette, Mike, November. estou no 864, atendendo a estação, onde a chegada Mari deixa para o 050, tem a aula 014. Canar 6200, ação de identificação, deixa via Mari para nível 070, CNH1014. Sierra Golf, confirme a regra de voo. Gente, a sala de identificação, autorizada a chegada a mão, deixa para nível 080, CNH1014. Terra Tango Delta, confirme seu estimado de pouso. Eu fiz o Juliette mais uma vez. Atenção, eu vou dar a pistola 7, caso o outro tenha desloque. Tem que chamar de coordenação, Juliette mais uma vez. Fórmula 162, acendo identificação, deixa via Mari para nível 090, NH10014. Via Mari para 090, 1014, no ajuste, para não perder o contato com o centro. Certo. 7 Mike 90, reiteração para sequenciamento, curva esquerda para 050, seu limite é localizador. Esquerda 050, limitado pelo lote do 7 Mike 90. No 864, retração para sinal da ILSA-TA, curva à direita para o 050, reporte estabilizado, QNH1-014. Estimativo, direita 050, 014, vai ser mais estabilizado. No 864, deixa para 2000 pés, QNH1-014. 2000 pés, com 1014, com 1864. Boa tarde, pastor 205. Já foi identificação dessa via Mário para nível 100. Via Mário para o mais autorizado, Salvador Recife, 250, avião 3197, decola pistola 0, curva esquerda, saiu na Fuca, Aracaju, controle 1908, transponder 5006, o pastor do exército. Salvador Recife, na 3197, decola 1052, quero cruzar a Aracaju. Empate militar, saliva e acionamento, já que eu estou Mike November irá cruzar o localizador, seu limite é magnético 090 de Simbra. Corrija, 120 de Simbra. 0 de Simbra, o Juliette Mike November. M6200, retração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, seu limite ao localizador. Zero proa 10, passando ao lado. receber mais 120 de Simbra, direto mais 90. Ah, 120, né? Pode para descer da janela. Sanar 6200, reduz sua velocidade para 2009. Juliette Mike November para interceptar o localizador, curva à direita para o M30, até estabilizado, livre ali a sexta, pistão 0. Hoje, curva direita, 130 para o ILS Juliette Mike November. Sanar 6200 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 060. 060, Sanar. Pode ser fácil, viu? Estou com tráfego tudo aberto. Pista para 2000 pés, Sanar 6200. Desci agora. Localizador, 1864. Rumo 864, chame torre, Rumo 8, da final 95. 2895, boa. 1094, reduz sua velocidade para 2209. 2209, 1094. Salvador, Rumo 864, a 3 milhas do externo, visual com campo. Rumo 864, você passa externo. Pode parar. Mike November pode prosseguir na descida? 2000, Juliette Mike November, que nega 1, nega 1. 2000, November. Voo é repetitivo? 2 vezes para 3 mil pés, que nega 1, nega 1, nega 4. 3000, mercador, 1162. É, informo que não tem esse plano de voo, também não tenho. Eu só tenho um DLA, 14 e 20, Salvador Aracaju. Mas o plano do senhor estava para ontem, Salvador Aracaju 1305. Ok, faça contato com a despachante da companhia para ver se ela verifica esse problema na IF aqui. Tá bom, obrigado. A gente vai verificar a questão novamente. Beleza. Para cruzamento da região, pastor 20. Mantenha a posição, pastor 20. Mantenha a posição, pastor 20. Rumo 094, vetoração para seu pensamento, curva esquerda para a 360, seu limite é o localizador. Esquerda 360, levantado pelo lote 1094. 1162, reduz a sua velocidade para 2209. 2209, 1062. Zulu Juliette Sierra, prossiga. Boa tarde. Sete mais novembro, tá visual, e tem condição de atuar a base da 107. Sete mais novembro, plano modificado é o 1422, chama a torre 98, decimal 95. 1895, bom dia. Guaxé, mil pés e estrito, aguardando a sessão do controle. Chama Salvador em 198, aciona 5031, Zulu e Lecerra. 200. A 200, chama a torre, 98, decimal 95. 98, Voo 1162, tração para sequenciamento, curva à esquerda para o 025. Limite ao localizador. Esquerda 025, limite ao localizador. Mais São Augusto, tração para sequenciamento, curva à esquerda para o 070. Esquerda 070, mais São Augusto. 7, reparte na final. Chama na final, dono 7, mais 90. Voo 1109, reduz sua velocidade para 1709. 1709, vem a 4.000 mais tarde. Voo 1162, deixa para 2.000 pés, general 1094. 2.000 pés, 1094, exceto ou mantém a proa? Mantém a proa, aguarde o último de 87 pés. Quem mantém a proa? Voo 1864, Lito. 1864, táxi via Alfa, reporte, Alfa, chama Alfa Juliette, voo 1864. Pastor 20, cruzadinho. Seguinte, táxi via Alfa, ingresso na Alfa, reporte Ancha Juliette, pastor 20. Autorização Alfa, reporte Ancha Juliette, pastor 20. 313, 319, avião está totalmente pronto. Gente, a linha decola da 1-0, ventura 30 graus com 8 baixos. A linha decola 0-3-1, avião. 7690, livre pouso na 1-7, ventando 3-0 graus com 8 nas, altímetro 1-0 no 4. 7, livre pouso na 1-7, o flat max. 094, deixa para 4.000, que é na 1-0 no 4. 4.000, 1-0 no 4. Mais Serra Golf, para interceptar o localizador, curva direita para a 1-4-5, deixa para 2.000 pés. Reporte realizado. Mateador, 0-9-4. Pista livre? 0-0. Fiat Max 90, solo 2000, informa o pátio. 27, controle 1 na nave decimal 8, bom voo. Então, bom dia. Direita 1-0, o 1-0-9. Ingresso é parte neve, pronto. Pastor 20, autorizado ingresso Juliette, grande parte, Índia Alfa, até o ponto de espera. Ponto de espera 1295, quando pronto, 1014, no ajuste. Pastor 20. Os 29, livre à direita, só 1, 2, 1, decima 1. Direita, só 1. Norma. Ô, Rodrigo, bom dia. É o 3191, está cruzando agora 1347, já saída da El. 3191, contato radar na decolagem, se fazia da El para o 340. Da El 340, direto a 3191. Na Serra Golf, complexo final do procedimento, chama em torno 98, decimal 95. Oi, Salvador, muito bom dia. Essa é o Parador mais Serra Golf. Serra Golf, bom dia, prossiga. Estabilizando o LF, atenção em pouso na 10, solicita transporte no 43, pouso pouso, de embarque de passageira. Acelera novamente, está de sobra barra. Seguro, obrigado. Gente, único passageiro no parte 3, reparte o marcador externo. Tudo, beleza. O marcador externo, já foi levado. Eu falo do outro aqui, 4204, 4204. Bom dia, não tem a parte externa 4207. É uma coisa muito forte. O Juliette Serra, pronto? Decolar da 17, vento no 40 graus, 8 nós. Uma segunda, autorizada a LFX3, reporta estabilizada. No corredor a chão, reposte fora da barra. Vamos parar, senhor. 4207, temos mais uma aeronave do sequenciamento, após a assinatura terminal, estimado 2 anos e meio. Bom dia, voo 1094, vai passar externo, baixo travado. Gente, voo 1094, reparte externo. Passaremos, qual que é o maior tipo de aeronave na nossa frente, a velocidade? Sim, 22 está, eu marco o seu indicador aqui, 1079. Não. Sente. Serra, voo 1094. 1094, altímetro 1014, vento no 60 graus com 99, aguarde pista livre. Pagado. Teste não, 610. Solas 3-4, liga à direita, solo 2, onda cima 1. Pegar a direita, vai ficar a bolsa. Zero graus, com 8-9. Profundo, com 0-9-4. 1-4-0-7, atrás do pai da gola na curta final, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, após o toque na final, o toque 2-0-7. Qual é? 2-1-1 ou 2-1-9? 3-1-1. 5-5-6, aguarda a corda número 2, ajuste no 0 na próxima. Escuta do 14. Qual é o máximo do Alfa? Alfa Kilo faz 3, máximo. Olimpo 02, dando identificação, voando na proa de mar para interceptar a chegada, reporte para descida. Identificou, voando na proa de mar para a chegada, acompanhado para descida. Estão recebendo muito baixa a transmissão. A causa da decolagem é sua. Correto. 1-4-2-0-7, livre decolagem da 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós. Decolagem é 1-0-4-2-0-7. 0-9-4, táxi via Alfa, corte no seu direto. Alfa, se esquece, vão virar na faixa. 1-5-5-6, Sofia. Vamos pela conta. Salvador de Alião, 360, Deus, conforme o rota do plano de voo, para 98-7, decola pista 1-0, curva direita, Israel, Leda, pós-venda direto em 1, controle 1-1-9, décima 8, transponda 5-0-4-4, volume 5-5-6. Cruzado de Alião, nível 360, conforme o plano, salve 98-5-7, decola 1-0 com curva direita, Israel, Leda, Irume. Controle Salvador, 1-1-9, decimal 8, transponder 5044, gol 1-5-5-6. Portão 4, centro. Chama. Controle 7, decolar 237, controle 1-1-9, decimal 8, bom gol. Controle 19-8, azul 4207, bom dia. Decolado na Bael, 800 pés. Alvo 4207, contato radar na decolagem, supervia Bael, para nível 1-4-0. Na Bael, restrito nível 1-4-0, azul 4207. 502, desça para nível 050, PNH 1014.